estabilizou o WebJet 5809. WebJet 5809, complete aproximação, chame 2-1 no 8, decimal 95. Ah, boa noite, bom fim de semana, senhor. Olá, Salvador, boa noite, WebJet 5809, aproxima para pista 0. WebJet 5809, mantenha aproximação, aguarde pista 0 livre. Aguardo, é. Follow 105, livrando a direita, follow 121, decimal 9. Uma boa noite. Livrando a direita, follow 219, então 3600. WebJet 5809, livre pouso, vento 030 graus, 06 nós. Livre pouso, Alfa, reportante da Juliette. Autorizado ataque Civi Alfa, vai reportante da Juliette, até 3600. WebJet 5809, follow 18, follow 121, decimal 9, virando à direita. Uma boa noite. Obrigado, muito boa noite. Salvador, Web 5809, livrando a pista 2. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 5809. siga. Após o Mário, vai manter a proa com mais um. Gente. Não, a formação na posição intacta. Vai manter a proa até o através de carro. Gente, nome livre das formações. Tá 3152. Ano 600. 3600, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. Portão 3600. Juliette 5809, táxi via Juliette, portão 10. Juliette 10, portão 5809. Boa noite, 05. Boa noite. Identificação. Isso é para 3 mil pés, altímetro em Salvador, no 04. Chegada Mário. 3 mil no 04, pode voar direto Itap. Afirmam direto Itap. Boa noite, 05. 05. Isso é para 3 mil pés, voando Itap. Boa noite, 05. Vou só para informação, tenta em aproximação aqui para Salvador. Em Itap, onde? Milhas tem uma formação entre Mari e Itapi. Ok, muito obrigado pela informação, amigo. Composto. Ouro 714, boa noite. Anseio identificação dessa e mantenha 4 mil pés. O altímetro em Salvador. 1104, chegada à maré. Área. 3152 já livre de informações. Afirmo. Sete localizador com a proa 040. Livre ILS, forma estabilizada. Estabilizado ILS X-ray, pro 040, 3. Tráfego da companhia 737-800, 13 milhas à frente. Sete no quatro, voe direto ETAP. M258, identificação, desça e mantenha 5 mil pés, o altímetro em Salvador, 1-0 no 4. Tá 3-1-5-2, inicie redução para aproximação, informe estabilizado. Sério, senhor, 3-1-5-2. Estabilizou, tá? 3-1-5-2. Aguarde transferência, torre de controle, tá? 3-1-5-2. Certo. M258, voe direto e TAP. Viado, TAP, 6258. Tá 3152, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 3195, boa. Salvador, 1805, por isso que eu disse, 045. Boa, a gente liga. Ciente. Salvador, TAM 3152, estabilizado, baixar travado. TAM 3152, livre pouso, pistão na zero, vento 050, confirmando 030 graus, 06 nós. Livre pouso, TAM 3152. 1805, informe na proa de Duna, livre de informações. Já, salvando na proa de Duna. Gente, livre LF, desça para 2000 pés com 1014, informe estabilizado no localizador. Ok, livre LF, 2000 pés, 1014, 1805. Já posso abrir. Fala Salvador, tá 3152, segurança 3152, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Repartiente da Juliette, via Alfa, 3152. Identificação, desça e mantenha 5 mil pés, última trem Salvador na 014, chegada bom. Colo 7 no 4, isso para 3000. 3000 no 7 no 4. Chanel 6258, isso para 4000 pés. 3152. Táxi via Juliette, portão número 8. 1805. Boa noite, 05, complete a aproximação, chame a torre Salvador em 1-18 decimal 95. 1895-1805. Cono 7 no 4, informe na proa de Duna, livre das formações. Portanto. Oi, Salvador, muito boa noite, igual 9005, final do 90, baixado, trabalho visual. 1805, livre pouso, pistão 10, vento 030 graus, 04 mais. Livre pouso, pistão 10, 1805. Já estabilizado? Já apresentou 7-1-4. Prossiga na aproximação, descendo para 2.000 pés, CVLS, forma estabilizada. Chame a torre Salvador em 1-1-8, decimal 9-5-4, 7-1-4. 18-9-7-4. 18-9-5, com a torre. Salvador, gol no 714, boa noite. Boa noite, gol no 714, cheque trem, mantendo a aproximação, aguarde de pista 10 livre. Aguardando, 714. Você autoriza 2.000 pés pro Chanel 62? Oi. Afirmo, 2.000 pés, está livre a aproximação, informe estabilizado no curso do localizador, Xané 6258. Para 2.000, reportará estabilizado no ILS 6258. Vou no 643, desça para 3.000 pés, permanece no 0.4 no altímetro. 3.000 pés, no 0.4 no altímetro. Solos 39, Solo 121, décima 9, livrando a direita, uma boa tarde. Obrigado, 219, até já. Estabilizado, baixei, travou, voo 1-7-1-4. Voo 1-7-1-4, aguarde pista livre, mantenha a aproximação. Aguarde. Taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 8-0-5. O 030 graus, 4 nós. Livre pouso, 74. Bono 643 após o Bonf e prossegue na chegada. 643, umas 5 milhas antes de pelos, vai solicitar por Adiduna para tirar algumas informações. Gente. Aproximando-se da Juliette, gol 1805. Taxi via Juliette, portão 4. Portão 4, 1805 pela Juliette. estabilizado no Cusco, aeródromo à vista, o Chané 6258. Chané 6258, complete a aproximação. Chame a Torre Salvador em 118, decimal 95. 295, 6258. Olo 643, desça para 2.000 pés com 1014. 2014, 643, bora apurando Duna. Gente, para evitar as informações na Pro de Duna, livre LS, vamos estabilizar. Vai estabilizar 643. Salvador, boa noite, 6258. Panar 6258, mantenha aproximação, aguarde a pista 10 livre, cheque trem. Negativo, embaixo da base. Sim. Minha 06 desce para 3.000 pés, altímetro no 0.4. 3.014, pode superar a extensão e tapa? Afirmo. Obrigado. Aproximação, aguarde pista livre. Guardando autorização de pouso, 6258. Voo no 7.04, solo aos 4.3, solo 1.21, decimal 9, livrando. Uma boa noite. 2.09, boa. Canais 6258, livre pouso, pistão 0, vento 030 graus, 069. Livre pouso, pistão 0, 6258.